Olimpíadas, pessoal, é uma das coisas mais estúpidas que um homem brasileiro pode levar a sério. Junto com Copa do Mundo, campeonato de futebol e qualquer outro esporte, né? Primeiro, Olimpíadas, né? A gente vê aquela exaltação de patriotismo de país de terceiro mundo, né? Como o Brasil. O sujeito não tem água encanada, o sujeito não tem esgoto encanado, cai a luz toda hora no bairro dele, não tem segurança, né? Como as ruas daqui do Brasil. A mulher dele tem mais direitos que ele, o cachorro da casa dele tem mais direitos do que ele, do brasileiro. E ele fica feliz quando um bostileiro ganha uma medalha de bronze, ou de ouro, ou de prata, dane-se. E outra coisa, Olimpíada, pessoal. Olimpíada e Copa do Mundo, esporte em geral, é o auge do corno manso, né? Às vezes o cara é trabalhador, pobre, que nem você que tá me ouvindo, às vezes, que nem eu também. Tem um monte de desafio para sair dessa pobreza e tu fica perdendo tempo torcendo para macho, para fêmea. Que vão encher o rabo de dinheiro, vão comer um monte de novinha no teu lugar. Eu posso dar aquele exemplo daquele Bolt, aquele corredor brasileiro torcendo para ele pra caramba, se eu não me engano, em 2016. No final do dia, o cara postou um vídeo num motel comendo uma olho azul lá no quarto dele. Eu posso comer ela também, você também, porque com dinheiro, claro. Tu paga R$ 200, ela com certeza deve ser garoto de programa, tu come também. Mas olha que interessante, o cara, entre aspas, comeu de graça, né? Só com a fama. Por que que tu vai torcer pra um cara desse? Pra ele se dar bem com mulher? Pra ele comer mulher no teu lugar? Pra comer tua filha, como tem uns conservadores que gostam, né? Como eu já falei no meu canal, eu citei um exemplo de um meu vizinho que a filha dele, Pepequinha Rosa, dava pra um jogador feião do Botafogo. E ele gostava, levava a mulher até na porta de casa. Deveria receber alguma mesada do jogador de futebol. Então, assim, isso é coisa de corno manso. Torcer pra jogador fudido, né? Se dar bem na vida é coisa de corno manso, cuckold. O cara às vezes tá numa vida desgraçada, pobre. Aí o cara vai ficar torcendo pro outro cara se dar bem. Então é um puta evento violento contra o homem comum, né? E sem contar que esses atletas não contribuem nada pra nossa sociedade, né? As atividades deles são totalmente toscas e sem sentido, né? Não vai trazer de benefício nenhum pra mim um brasileiro correr 100 metros e ganhar medalha de ouro. Porra nenhuma, né? Enquanto esses caras vão ganhar ouro, vão pra orgia, vão pra putaria, pegando um moleque que você só pega se tiver dinheiro. Mas eles pegam mais pela fama, de graça, né? Aí você vai ficar torcendo pra esse cara se dar bem. O que leva um cara, né? Já vi isso muito. O cara levar a esposinha dele loira. Eu sou totalmente contra casamentos, né? Mas o que leva o cara levar a esposinha dele loira pra, no estádio pra ver o Bolt correndo 200 metros, 300 metros, sei lá? É corno manso. O cara tá vendo a mulher dele, vendo um cara no auge da forma física. Aí chega em casa e fica imaginando. Tá entendendo? Se o cara comesse a própria mulher dele e tá? tal. A própria mulher olha pro lado e vê um cara de 50 e poucos anos barrigudo. Então, assim, Olimpíadas é coisa de corno manso, pessoal. Copa do Mundo, torcedor, jogador de futebol. Tu vê que isso faz sentido? Que teve aquele narrador esportivo, né? Acho que é Luiz Roberto. Que do nada, se não me engano, foi numa Olimpíada. Ele mandou. Os caras estavam. Acho que do Senegal, uma porra assim, estavam jogando. E ele mandou. Ah, esses negros maravilhosos, fortes. Eu tenho razão ou não tenho? Só corno manso que gosta de ficar vendo essas porra, cara. Então, eu sou totalmente contrário a isso. Porque é coisa de corno. É coisa de cara que é imbecil ficar vendo outro homem ganhando vantagens. É mulher de graça. Como eu falo, eu sou contra relacionamento, né? Mas tu pode pegar prostituta. Esses níveis de mulher que eles vão pegar, é só você pagando, né? Você não vai chegar perto de uma olho azul desse aí. Só se tu pagar R$ 200, né? E não tem problema nenhum com isso. Mas olha que escroto. Você vai dar dinheiro, acompanhar um esporte que um fudido vindo da favela vai se dar bem e você não? E tem um patriotismo, como eu falei. Às vezes o brasileiro ele torce muito por isso, por conta disso. Ele é tão fudido, a vida dele é tão fudida, que ele quer que um brasileiro ganhe, porque a vida dele é fudida. Ele não tem porra nenhuma. Como eu falei no começo do vídeo, sem dinheiro, violento e tal, né? Então ele acha que se um brasileiro ganhar alguma coisa numa Olimpíada, por exemplo, ele vai à forra, ele vai se dar bem. Como bem o Ehren Krug disse, pessoal, não adianta, ninguém quer ser brasileiro, pessoal. Não adianta o Brasil ganhar todas as medalhas de ouro, de prata, ninguém quer ser brasileiro. O Brasil não tem soft power. O que é o soft power? É o poder leve, vamos dizer assim. Tem o hard power, que é poder militar, né? Que os países invadem outros. E tem o soft power, que é através dos costumes. Então, por exemplo, na Itália, o que você tem na Itália? De soft power. Marcas de roupa, né? Elegância, Armani. Então, o poder leve da Itália é isso. Todo mundo quer se vestir como um italiano, com sapato italiano, com roupa italiana. Ou até comida de massas, né? Francesas, por exemplo. O poder da França também é na comida, no perfume. Então as pessoas querem cheirar como um francês cheira. O aroma, né? Perfume francês. O que que o brasileiro tem? Tu acha que o resto do mundo quer ser que nem brasileiro? Não tem esgoto encanado? 60 mil mortes por ano? Violência pra caramba? Roupa não tem, roupa é tudo uma porcaria, perfume não é bem conhecido. Não tem nada de relevante em ser brasileiro, pessoal. A comida do Brasil famosa é feijoada. Feijoada, para quem não sabe, é comida de escravo, né? É o que os caras davam de resto de comida pros outros. Olha a comida que o brasileiro se orgulha. O brasileiro se orgulha de ser escravo, cara. Dá para levar a sério um país desse? Tu acha que alguém quer ser isso? Então o cara usa essa válvula de escape do Brasil ganhar uma medalha de ouro, de prata, para ele dar mais sentido, né? Ai, estamos sendo reconhecidos. O mundo inteiro está vendo o Brasil. Ninguém quer ser brasileiro, cara. A mulher brasileira é puta, né? Pobreza extrema, né? Eu tenho um parente que é engenheiro, ele ganha 5 mil reais. Quanto é que isso em euro? Quanto é que isso em dólar? Um chapeiro no McDonald's ganha mais que um engenheiro aqui, com tranquilidade, por mês. Quem quer ser brasileiro? Então, assim, em vez do cara largar essa porra de esporte, de Olimpíadas, de competição, que só valorizam coisas que não prestam, né? Atleta burro, favelado, que vai ganhar dinheiro em cima de você, através da sua torcida, do seu pagamento da TV a cabo pra ver a Olimpíada, por exemplo. E você tem que investir em você mesmo, né? Sair dessa merda. É a única coisa que é boa, né? Valorizar as pessoas. Por exemplo, um gari que tá varrendo a rua aí na frente da sua casa tem muito mais valor, na minha opinião, do que um babaca que vai com skate pra Olimpíada. Esse cara é um merda, não serve pra nada. Se esse cara ganhar ouro, não vai me fazer diferença nenhuma na vida. Um skatista, filha da puta. Ou surfista. Ou o diabo que eu carregue, né? Pelo contrário, tu vai dar dinheiro pra esses vermes. Pra se dar bem com mulher, pra comer olho azul lá no quarto. E você, pra chegar nesse nível, tem que pagar. E nada contra, mas pra que tu vai dar dinheiro de gasto pra um fudido se dar bem nas suas costas? Então eu acho isso, pessoal. Olimpíadas, Copa do Mundo, é jogar dinheiro fora. Não dê audiência pra isso. Você não tem essa vida desses caras. Tudo que você tem que fazer é suado pra caramba, enquanto eles ganham tudo na fama. Tá entendendo? Um esporte de corno manso. Então eu falo, esse vídeo é importante para isso, pessoal. Copa do Mundo, Olimpíada, esporte não devem ser coisas que devem prender sua atenção. O que deve prender sua atenção é a sua vida. Aproveitar a tua vida, ganhar seu dinheiro e tocar o foda-se pra esses filhos da mãe. E se dá bem, só isso. Então esse é meu vídeo aí. Deixe seu comentário e até o um próximo vídeo. Valeu, pessoal.